Mais amanhã talvez você não veja mais seus pais, e a terra entre em tribulação, não haja outra chance, não haja salvação. Pode imaginar as sete taças da ira de Deus se derramar. Pode imaginar a lua de sangue aparecer no céu. Fome, peste, guerra, o silêncio da morte a reinar. Será tarde pra mudar. Lembre-se hoje. Pecado ainda é pecado. Lembre-se hoje. O orgulho será revelado. A hora está chegando, não há tempo a perder. Acorda desse sono e ouça o Espírito de Deus a te dizer: desperta tu que dorme. Desperta sem demora. Quem ganhar o mundo perderá a alma. Desperta tu que dormes. Hoje é tua chance. Perto está o fim. Amanhã talvez o sol não apareça mais. Talvez você não veja mais seus pais. E ao sair da rua, cairá em si. Você não subiu. Você não subiu. Lembre-se. Não há tempo a perder. Acorda desse sono e ouça o Espírito de Deus a te dizer.